na tua LX. Volta pra mim, tô sentindo tanta sua falta. Sucesso, São Paulo! É. Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo. Dia duro do trabalho que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. A saudade de você é visitar frequente. Que nem a sua tia chata que irritava a gente. Eita! Que saudade da gente. Sucesso, São Paulo! Tirando isso, conversa até que eu tô dando conta. A Julinha tá bangada e o Pedro só aponta. O que faltava do carro, eu já quitei a conta. Falando nisso, terminei o livro que pediu pra eu ler. Só na página 70 eu entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é fogo que arde sem se ver. Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Mas de você faz tempo que eu não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. E de cima fala algo que eu preciso ouvir. Como é que tá? Sucesso! Ah, como é que tá aí? Neto LX! Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e o Pedro só aponta. O que faltava no carro, já que teria conta. Falando nisso, terminei o livro que pediu pra eu ler. Só na página 70 entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é fogo, cara, sem se ver. Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Mas de você faz tempo que eu não ouço nada. Sucesso! Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir. O que é que tá aí? Sucesso! Independente de onde você esteja, me fala como é que você tá. É! Como é que...